Não, meu amor, você não errou, não. Você fez com o seu coração. Mas às vezes o coração engana a gente. O coração engana a gente. Eu sei que você quer subir, quer levar todo mundo junto, né? Que é o que a gente almeja, é o melhor pra nós e pro próximo.